Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Com esse texto bíblico de Filipenses 4, e versos 11 e 12, estamos mais uma vez nessa emissora para trazer a mensagem de Deus para o teu coração. E que nada no mundo atrapalhe um casal sonhador. Hoje à tarde, em nosso templo sede, nós estaremos reunidos para o culto, quando a ala feminina da igreja estará reunida para desenvolver esse trabalho que está sendo feito diariamente, ou seja, semanalmente, todas as terças-feiras, a partir da 1 hora da tarde. O templo já está aberto e inicia-se as orações, os clamores. E nessa semana nós temos objetivos definidos. Amanhã, quarta-feira, estaremos reunidos para a grande celebração da Ceia do Senhor. 19 horas estaremos ali com a igreja para celebrarmos diante do Senhor, nosso Pai Eterno, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o ato sagrado da Santa Ceia do Senhor. E no dia 10 e 11, sábado e domingo, portanto, o grande momento do Congresso da nossa mocidade. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Nós estamos falando nesta manhã a respeito desse grande apóstolo Paulo, que sobreviver todas as fases da sua vida. Muitas pessoas vivem estressadas porque estão sempre desejando muito mais do que têm. E eu preciso dizer para você que eu e você, nós precisamos aprender a viver contentes com o que recebemos do Senhor. Isso elimina muita preocupação, elimina a fadiga, elimina a aflição e a apreensão também. Pode haver paz em meio a um sofrimento? Pode haver satisfação em meio a grande limitação? Há pessoas que, por mais que tenham, ainda não estão satisfeitas. Quanto mais têm, mais desejam ter. Não importa a fartura, continuam famintas. São insaciáveis. E essa fome é bem pior. São as pessoas das quais se diz que choram de fome, mesmo com o estômago cheio. Satisfação não é conseguir tudo o que desejamos, mas é saber nos contentar com tudo o que temos. E aí vem a grande lição do apóstolo Paulo. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que faremos? O ajudante do profeta Eliseu ficou angustiado naquele momento. Também, quem não ficaria? Logo ao acordar, viu as tropas do exército inimigo cercando a cidade. Com medo, ele procurou o profeta e perguntou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta, sabendo que do Senhor viria o livramento, respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Naquele momento, o profeta orou pedindo a Deus que abrisse os olhos do moço. Na mesma hora, o rapaz enxergou bem mais adiante e viu que cavalos e carros de fogo guardavam o profeta e garantiam a segurança do lugar. Quantas vezes ficamos perplexos, sem saber o que fazer? Precisamos pedir para o Senhor que abra os nossos olhos. Quando isso acontece, podemos contemplar as maravilhas que Ele tem realizado em nosso favor. Quando o Senhor abre os nossos olhos, vemos que não estamos perdidos e que não estamos sem alternativa. Esse é um detalhe do aprendizado que o grande apóstolo Paulo viveu. Nos maiores momentos difíceis da vida, é que nós podemos ver as mãos poderosas do Senhor se estendendo e nos guardando. É no alto mar da vida, é quando as ondas são agitadas pelo vento contrário, é que você precisa entender que tem alguém te chamando, alguém dizendo: não temas, eu estou perto de ti. Se nesta vida você tem enfrentado dificuldade, você tem que adaptar-se a ela com fé, com confiança e com determinação. E o grande Deus dos céus será sempre o teu socorro presente. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, pra te valer. Nesse momento, orar com você. Soberano Deus e amado Pai que está nos céus, eu continuo na tua presença nesta hora, orando e pedindo ao Senhor que, assim como o apóstolo São Paulo, ele aprendeu, houve um ensino, houve uma busca para adaptar-se ao novo momento que ele viveu como apóstolo, sofrendo todas as intempéries da caminhada. Quem sabe alguém precisa, mais do que nunca, nesta manhã, de aprender, Senhor, adaptar-se à vida que está tendo, dos dissabores, um problema de enfermidade que bateu sobre a sua vida, problema financeiro, talvez uma separação, talvez, ó Deus, o salário foi alterado. Eu não sei qual o momento em que meus ouvintes estão passando. Alguém que recebeu a notícia de uma doença. Mas nesta hora estamos diante do Senhor, determinando que o milagre de Deus aconteça e a bênção do Senhor repouse sobre a vida dos nossos irmãos, agora e sempre. Amém e amém.